Meditação para vencer o medo. Vamos começar esta meditação inspirando profundamente. Agora expire. Tire todo o ar dos pulmões. Inspire novamente. E expire. Inspire e expire profundamente mais algumas vezes. Mantenha sua respiração regular e natural. Observe o seu corpo. Vamos relaxar o corpo. Contraia todo o seu corpo o mais que puder. Contraia mais, mais e mais. Agora solte o corpo. Deixe ele ficar pesado. Vá relaxando os músculos do rosto. Solte o maxilar. Relaxe os músculos do pescoço, dos ombros, do peito, do ventre. Inspire fundo e expire. Solte as pernas. Relaxe os músculos das pernas e dos pés. Relaxe os braços e as mãos. Examine todo o corpo e verifique se ainda há alguma parte tensa. Relaxe. Respirando regular e suavemente, comece a pensar nos medos que você sente. Do que é que você tem medo? De quem você tem medo? Quais são os medos concretos causados por alguma situação presente? Quais são os medos difusos? Os medos que você não compreende direito e que provavelmente têm origem na infância. Neste momento, vamos começar a nos livrar de todos os medos. Inspire profundamente e, ao expirar com força, imagine que está mandando embora todos os seus medos, toda a sensação de medo. Imagine que a cada expiração, os velhos medos vão saindo de você. Alguns vão sair aos poucos, outros de uma só vez, em um grande e longo sopro.